Viaja e Som, a companhia do som. Meia volta, rola, cola de novo teu corpo em mim. Me leva nesse embalo que parece não ter fim. Teu corpo quente queima no meu corpo sem parar. Você é tão louca. Me pede pra beijar no teu ouvido com prazer. Passando a meia hora, meu cansaço é teu prazer. E ainda assim me fala que não é tão louca. Oh, oh. Roda o corpo bem, você é demais. Requebra, corre, gira e para, tanto faz. Sei que está louca, alucinada pra dançar calypso. Oh, oh. É com essa melodia que você vai dançar. É falando a noite inteira, não vai querer parar. Sei que está louca pra dançar calypso. Oh, oh. É a fera da galera que procura dançar. Não tem jeito, essa dança vai te conquistar. Sei que está louca pra dançar calypso. Banda Jackson, a companhia do som. Meia volta, rola, cola de novo teu corpo em mim. Me leva nesse embalo que parece não ter fim. Teu corpo quente queima no meu corpo sem parar. Você é tão louca. Me pede pra beijar no teu ouvido com prazer. Passando a meia-noite, meu cansaço é teu prazer. E ainda assim me fala que não é tão louca. Roda o corpo bem, você é demais. É quebra, corre, gira e para, tanto faz. Sei que tá louca, alucinada pra dançar calypso. Oh, oh. É com essa melodia que você vai dançar. É falando a noite inteira, não vai querer parar. Sei que tá louca pra dançar calypso. Oh, oh. É a fera da galera que procura dançar. Não tem jeito, essa dança vai te conquistar.